passageiros vão assoar, de Efraim até Dan, chamando o povo a voltar. A casa do Senhor vem já, com corações humilhados. Ezequias, nosso rei, convida todos nós a celebrar com fé sem lei. Vem, celebremos ao Senhor com alegria e fervor. Nosso Deus é misericórdia, Ele nos dá nova história. O povo unido em adoração, com um só coração. Vem, celebremos ao Senhor, em sua casa o nosso amor. Muitos zombaram da missão, mas alguns se humilharam, e em Jerusalém união, os corações se entregaram. Sacrificamos em gratidão, com sangue a purificar. Ezequias em oração, pela graça nos salva. Pois a oração chegou em sua habitação, a alegria se espalhou. Por sete dias a louvar, com ofertas de gratidão, o Senhor nosso Deus.